Bem que eu quis escrever um poema de amor, e o amor estava em tudo o que eu vi, em tudo quanto eu sonhei. Mas você sintonizando a Rede USP de rádio e ouvindo, nesta manhã de domingo, um jardim, um coreto, a música e a saudade, e hoje, somente com composições do já saudoso João de Barro, nosso querido e imortal Braguinha. Realmente o João de Barro Braguinha compôs composições maravilhosas para o carnaval. E quem é que não conhece este sucesso? Aqui com a saudosa favorita da Marinha, Emilinha Borba, vendendo Corre, Corre, Lambretinha. Braguinha também era adaptador da música internacional para o nosso idioma. Na época da guerra, em 1945, o Brasil todo cantava esta melodia em homenagem aos nossos pracinhas, que estavam lá na Itália nos defendendo. A gravação foi feita com Francisco Alves e Dalva de Oliveira, o arranjo do Radamés, a adaptação do Braguinha, e todo mundo cantava esta música na época da guerra. Do Braguinha, Valsa da Despedida. Ainda, nossos ouvintes, de um jardim, um coreto, a música e a saudade, mais uma adaptação de uma música internacional feita pelo Braguinha para o nosso idioma. Arranjo do Mauro Vero. Saudosa Nora Neida ao recado, nesta música que também tem a assinatura do Charlie Chaplin, Braguinha fez a versão Luzes da Ribalta. O vovô ia a cavalo para visitar vovó. O papai de bicicleta para ver mamãe, ora vejam só. Hoje tudo tudo, sim senhor, se eu tenho uma lambreta para ter o meu amor. Corre, corre, lambretinha, pela estrada além. Corre, corre, lambretinha, que eu vou ver meu bem. Corre, corre, corre, lambretinha, pela estrada além. Corre, corre, lambretinha, que eu vou ver meu bem. Adeus, amor, eu vou partir. Ou só longe um clarim. Mas onde eu for, irei sentir os teus passos junto a mim. Estando em luta, estando a sós, ouvirei a tua voz. A luz que brilha em teu olhar, a certeza me dá de que ninguém pode afastar o meu coração. Terra onde for viverá o nosso amor. Brilha em teu olhar, a certeza me deu de que ninguém pode afastar o meu coração do teu. No céu, na terra, vidas que se acabam a sorrir, luzes que se apagam nada mais, é sonhar em vão tentar aos outros iludir, se o que se foi pra nós não voltará jamais. Para que chorar o que passou? Lamentar perdida ilusão? Se o ideal que sempre nos acalentou renascerá em outros corações. Lamentar perdida ilusão. Se o ideal que sempre nos acalentou renascerá em outros corações. Amigo, música tocando é uma coisa. Amigo, alguém ligado na música que está tocando é ouvinte permanente de um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade. Com gravações autênticas e originais, a nossa homenagem ao já saudoso João de Barro Braguinha. Como o Braguinha sabia compor? Como o Braguinha tinha sucessos? Como as músicas do Braguinha eram bem recebidas pelo nosso povo, em nossa nação? E esta música aqui, em 1950, com o Maracanã totalmente tomado pelos torcedores, ia jogar naquela tarde a seleção brasileira, que estava disputando o Mundial de Futebol realizado aqui em nosso país, contra os espanhóis. E a nossa seleção estava dando um show, mas um show de futebol e um show também de gols. E todo o Maracanã começou a cantar esta composição, defendida originalmente pelo saudoso almirante, a maior patente que o rádio já conheceu, e talvez o maior coral para uma música popular, coral espontâneo, lá no Maracanã, todos cantando do Braguinha. E yes! Nós temos Banana. Laura, que composição maravilhosa. Laura também tem a assinatura do Braguinha. Aqui, em arranjo para o conjunto Trio Iraquitã, Laura, do Braguinha. Braguinha também gostava de enaltecer o nosso país. Braguinha gostava de falar das coisas bonitas que o Brasil possuía. E nessa gravação antológica, arranjada pelo Chico, o conjunto de cegos, titulares do ritmo, também comparando, e vai cantar Onde o Céu Azul é Mais Azul. Tudo isto também é do Braguinha. Vai para a França o café, pois é. Para o Japão o algodão, pois é. Pro mundo inteiro, homem ou mulher, bananas para quem quiser. E é, nós temos bananas, bananas pra dar e vender. Banana menina, tem vitamina, banana engorda e faz crescer. Nós temos bananas, bananas pra dar e vender. Banana menina, tem vitamina, banana engorda e faz crescer. Mate para o Paraguai, não vai. Ouro do bolso da gente, não vai. Somos a crise, se ela vier, bananas para quem quiser. Thank you. me faz perder. Onde o céu azul 14 anos no ar, com a sua audiência e a sua participação, agora pela Rede USP de Rádio em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, a pedida de todos os domingos de manhã, um jardim com a música e a saudade. Julinho, mais um intervalo e na volta, Silvio Caldas, Almirante e Emilinha Borba.